Tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento de Jesus, reunido por Paiva Neto, consoante o Evangelho do Cristo de Deus segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7º e 8º, de 10º a 17 e 9º. Ensinou Jesus o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto eu vos mando: que vos ameis como eu vos tenho amado. Porquanto, da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Ziruz Arur, saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo: o novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei, é a essência de Deus. Super Rede Boa Vontade de Rádio, a rede da paz de que você precisa. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, apresenta o Poder da Fé Realizante. Alô, gente querida, tudo 100% Jesus, quem está vai ficar, quem não está vai ficar, e quem está vai continuar ainda mais. Começa agora o Poder da Fé Realizante. Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre! Para sempre, o programa de hoje muito especial com um recado do irmão Paiva logo cedo, transmitindo força, mensagem de esperança a todos. Vamos acessar aqui o Instagram, paivaneto.escritor, a mensagem do dia, transmitindo a todos. Pessoal na Pia Sagrada, todos recebendo essa imantação espiritual, sua família vibrando com a gente, todo mundo mandando seu recado, 99-801-1242, código 11. Lembrando que hoje, logo mais, às 21 horas e 11 minutos, cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, é para a semana começar com toda a força espiritual. Famílias unidas, todo mundo unido em torno de Jesus. O irmão Paiva vai trazer a parábola dos talentos, mostrando o sentido de religiosidade na história e na vida de quem era considerada pessoa ateia. Você vai ver que revolução de paz, do jeito que Jesus quer, da maneira como o irmão Zaru sempre pregou, o irmão Paiva também, a partir do próprio Mestre Jesus. E os talentos que devem ser multiplicados. E ele cria uma ambiência tão grande que, de repente, o doutor Bezerra de Menezes se manifesta e fala do céu para a terra e, portanto, para todos nós, de uma frase histórica, de um pedido histórico, de uma determinação histórica do próprio Jesus ao apóstolo Pedro. Então, logo mais às 21h11, mande fotos dos soldadinhos de Deus da LBV, mande fotos da sua família reunida. É um dia de comunhão com Deus, na terra e no céu, de muitas vitórias, e a nossa homenagem a Jesus, meu irmão Raniel. Todo mundo bate muita palmas para Jesus. Ei, gente querida, muitas palmas para Jesus. Boa Vontade TV, Super Rede Boa Vontade de Rádio, aplicativo Boa Vontade Play, tudo para o nosso grande Mestre Jesus, hein? Vibramos pelo Espírito Eterno, irmã Adriane, o Reinaldo, todo mundo vibrando pelo Espírito Eterno de Edir Nazaré Lima Duarte. Oi, irmã Edir, que Deus te abençoe, lutou, sofreu e venceu, agora alcance uma vida melhor no mundo espiritual, retornou hoje à pátria da verdade, como Paulo apóstolo dizia: encerrei a carreira, guardei a fé e receberei o justo galardão que Deus me concederá. Onde a senhora estiver, irmã Edir Nazaré Lima Duarte, seja feliz com Jesus no coração. Todo mundo fica feliz com Jesus. Pedimos também a Maria Santíssima todos os cuidados em nome da Viviane Malta e toda a família em Cuiabá, os cuidados ao Espírito Eterno do irmão Alessandro Lima Echeverria de Moradilho. Que Deus te abençoe, meu irmão. Receba o amor, a consideração, as preces, as vibrações ao seu espírito, Alessandro Lima Echeverria de Moradilho, e a sua família também, que sentirá muitas saudades de você, mas todos recebem essa força de São Francisco de Assis, que disse: morrendo é que nascemos para a vida eterna. Então é claro que a própria misericórdia de Deus não se esquece de ninguém. E aqui está no Instagram do irmão Paiva, logo cedo, a mensagem da semana, hein? Está lá, ó, @paivaneto.escritor, também no Facebook. Ele diz: Deus está presente! Viva Jesus em nossos corações para sempre! Desejo a imensa audiência das mídias da Boa Vontade de Deus. Ele falou por ocasião do Poder da Fé Realizante hoje cedo. As renovadas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo em mais uma semana de trabalho que se inicia, e perseverança na humanidade de cima a serviço do bem. Ressalto com felicidade a chegada de mais um fórum internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV no próximo dia 25 de março de 2023, sábado, com o tema Cuida da Vida, Cuida da Terra e Cuida de Nós. Somos todos natureza. O patrono do fórum é Jesus, o Senhor da Paz. Essa valorosa iniciativa em que os pequeninos são os protagonistas é uma ação prática da pedagogia do afeto da LBV. E aqui eu estou vendo uma foto histórica do primeiro instante em que o irmão Paiva comandou o fórum, que ele próprio lançou a mensagem de 13 de março. março. E temos cenas aí, porque às 16 horas, olha aí, o grande momento, às 16 horas, neste dia 25 de março, coroando o fórum, a grande palavra do criador do fórum, em homenagem a Jesus, o irmão Paiva Neto, comandando com uma mensagem histórica, trazendo as diretrizes espirituais da religião do terceiro milênio e da vida para a nossa vida, para que todo mundo tenha muita paz no coração, sinta Jesus governando sua alma, perceba o quanto é bom viver, o quanto vale a pena perseverar. É uma mensagem histórica que nós ouviremos juntos neste sábado às 16 horas, hora oficial de Brasília, mensagem histórica de 6 de março de 2004, durante a primeira transmissão do Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. Ana Lúcia, é aquela felicidade, é o Fórum das Mães também, como você é mãe, como ressaltou o irmão Flecha Dourada, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É o Fórum das Mães, é o Fórum dos Soldadinhos de Deus, as crianças, é o Fórum das Famílias, todos nós unidos, reunidos, numa vibração muito grande, e aqui a gente quer agradecer, não tem outra coisa que fazer, senão agradecer o irmão Paiva, que vem nos incentivar no início, né, da semana já, desejando muita perseverança, e essa é a grande direção dele, né, uma perseverante de Jesus, então que todos nós tenhamos essa perseverança no Cristo. E com muita felicidade, nós estamos nos preparando para o Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus. Os Soldadinhos de Deus estão se preparando, né? Preparando para esse grande momento. Graças a Deus. Inclusive, olha aí as cenas históricas do irmão Paiva, às 16 horas. Quem quiser mandar uma foto desde já, confirmando a presença da sua família, acione o nosso WhatsApp, 99801-1242, código 11, em 1 minuto e meio, intervalo. Alô, alô, vibrante Fábio Bassante, que honra ter você nessa audiência, meu irmão legionário. Que não vê você, a boa vontade TV. Aquele abraço, Fábio, caminhos abertos, muita luz pra você, você merece. Ângela Vidner de São Paulo, orando na cruzada de oração e vigilância da religião do terceiro milênio, por si e pelo Francisco Vidner Ferreira e pela Isaura Vieira Marinho. Jesus está nos abençoando. O Joaquim Lemos, por exemplo, tem 7 aninhos de idade, é soldadinho de Deus da LBV de Araxá, já está se preparando para o fórum e homenageia, recebe as homenagens aqui dos seus pais, a Vicência Maria e o Exley Marcelo Lemos. Olha a foto aí no ar do Joaquim Lemos. Feliz aniversário com Jesus, 7 anos de idade, grande legionário Joaquim. Parabéns. Que honra te ver na Boa Vontade TV, meu irmão. Livro na mão, Jesus o Libertador Divino, camiseta legionária, Jesus no coração, muitos anos de vida com Jesus, Joaquim Lemos. Feliz aniversário com Jesus no coração. Sorridente, animado, alto astral, um autêntico legionário. Certamente é um desses que vem do passado, já reencarnando no fim dos tempos, para ajudar o irmão Paiva a levar essa obra adiante, porque essa obra da religião divina prepara os caminhos da volta triunfal de Jesus. Nós vamos a uma deixa agora para o rádio, voltaremos em seguida, continuaremos pela TV. Vamos lá. Estamos apresentando o Poder da Fé Realizante. Editora Elevação oferece Reflexões da Alma. Diz Paiva Neto: a opção excelente. O colapso do comunismo e a tirania econômica do capitalismo levam a humanidade a vagar sem rumo. Onde encontrar nova direção? A excelente opção continua sendo Jesus. Orientação. Conforto. Oração. a todo momento. Conteúdo de valorização da vida. A informação que esclarece. E a mensagem ecumênica de Jesus para manter a paz e a esperança. Vamos cuidar da saúde do corpo e da alma. Com fé realizante, vamos vencer. Super Rede Boa Vontade de Rádio. Sintonizar faz bem. Voltamos a apresentar o Poder da Fé Realizante. De volta, emissora da Boa Vontade, é com você, João Igor. Super Rede Boa Vontade, a rádio mais querida da minha vida. Graças a Deus. Olha o tema do programa, Criança, Futuro no Presente. Quem quiser mandar fotos agora dos soldadinhos de Deus da LBV, Antônio Carlos, a Verônica, vão passando para nós aqui e a gente coloca no ar. 99801-1242, código 11. Agora há pouco pela TV, o irmão Paiva deu um brado, Ana Lúcia. Quando o assunto é Jesus, estamos sempre dispostos. Então, quando o arcanjo Gabriel falou a Maria que o nome seria Jesus, significa o salvador dos povos, então o assunto Jesus é salvação. Jesus é o Cristo da terra, então significa o comando do Cristo, fazendo com que a nossa vida melhore, se endireite, se corrija e cresça nas suas bênçãos e no seu galardão. Jesus significa Espírito Perfeito, então o assunto Jesus significa a caminhada rumo à perfeição. Jesus perdoou, então o assunto Jesus é o perdão, porque uma criança não pode esperar o futuro, ela é o futuro no presente, como diz o irmão Paiva. E diante de Jesus somos todos crianças. E exatamente, estamos sempre aprendendo, sempre nos desenvolvendo. E que melhor exemplo de desenvolvimento que o exemplo do Cristo. Jesus que ama, que perdoa, que tolera, que nos ensina a boa vontade em todos os momentos de nossas vidas. Então, que possamos aprender. E criança, futuro no presente, é agora. É o cuidado com esses pequeninos. Jesus já lá no seu evangelho nos ensina que tenhamos esse cuidado com os pequeninos, tanto as crianças, soldadinhos de Deus, como aqueles pequeninos na fé que estão se iniciando, que estão conhecendo. Então, que nós possamos aplicar esse conhecimento, esse cuidado, agora, já. Não é esperar, quando crescer a gente fala sobre determinado assunto. Não, eles têm uma bagagem, eles estão crianças. É isso mesmo. E olha, tem a questão de um exemplo muito prático, que é uma árvore torta, hein? Se uma árvore surgir e você não cuidar para que ela cresça direitinho, ela vai se entortar e cair em cima da sua casa. Assim é o Espírito que veio preparado de lá. Jesus disse, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Então o Espírito já está pronto, é no presente, não é o futuro, está pronto, reencarnou. Na fraqueza da carne, a gente tem que manter a força do Espírito, a lembrança do Espírito, a vibração do Espírito. Por isso o Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. Toda a família Chiqueto reunida em Campinas, nesse momento, hoje é aniversário do sogro da Mariângela, pai do Daniel, marido da dona Aurora. Alô, Geraldo Aparecido Chiqueto, 91 anos de idade. Feliz aniversário com Jesus e metade da família, outra metade também. Parabéns. Muitos anos de vida com saúde, com paz, com luz e muitas vitórias, irmão Geraldo. Nós nos orgulhamos desse espírito legionário, fiel, humilde, batalhador que o senhor é. Parabéns, hein, meu irmão legionário? Aquele abraço, muitas felicidades. Celende Raquel dos Santos Ramos, de Ribeirão Preto, São Paulo, está com a gente na audiência. Muito obrigado. O melhor alô do mundo para Maria do Rosário Orovitch, em São Paulo, orando pela saúde do filho Marcelo Carlos Orovitch. Alô! E a Rosângela Goulart Lima, de Porto Alegre, província de São Pedro. Você vai ver, minha irmã Rosângela, na próxima hora, às 21h11. Doutor Bezerra de Menezes, depois o irmão Paiva pregar o evangelho, criou-se um ambiente, ele se manifestou e falou do diálogo de Jesus com Pedro, da humildade de Pedro e os compromissos que Pedro assumiu, hein? Vamos acompanhar já já vocês que moram na província de São Pedro, Porto Alegre. A Rosângela orando pelo Neto, Leonardo, ela falou, colocou coloquei o nome dele na pia sagrada e o meu neto melhorou. Claro, com as bênçãos de Deus, Leonardo melhorou e toda a humanidade há de melhorar. A mamãe Joana Fiorafante Goulart, tudo gente querida! São as bênçãos de Jesus para todos. Temos uma foto, deixa eu ver aqui quem é que está fazendo aniversário. Na sequência, o Joaquim vai brilhar no mundo, hein? Temos várias fotos aqui de aniversariantes. O programa é popular, porque coloca Jesus em primeiro lugar. Nós temos aqui várias fotos que chegaram. Vamos ouvir o Joaquim, o que tem agora no programa, gente querida? Agora é o povo no ar. Com Jesus em primeiro lugar. Tô tendo até dificuldade para achar tanto papel aqui. Bom, vamos ouvir o Joaquim Lemos trazendo o seu recado feliz, que é dia 25, é o Fórum Internacional do Soldadinhos de Deus da LBV. Com você, Joaquim. Grande Joaquim, que Deus te abençoe sempre, meu irmão legionário. Tudo de bom para você, muitas felicidades. Olha que foto bonita, que desenho bonito, irmão Paiva, no Templo da Boa Vontade. Achei o papel da foto aqui. Então, dia 25 de março, às 16 horas em ponto, uma mensagem histórica de 6 de março de 2004. Minha família estará, metade da família, outra metade também, acompanhando as atividades dos Soldadinhos de Deus da LBV e a palavra do irmão Paiva. Às 16 horas, no dia 25 de março, é a primeira transmissão do primeiro fórum que ele criou, tendo como patrono, portanto, como inspiração máxima, o grande mestre Jesus. Olha lá o Nicolas cantando junto com o coral Infanto Juvenil naquele tempo, hein, Nicolas? Os soldadinhos e o Nicolini aí também, brilhando, conversando com o irmão pai, o Nicolini. Agora tá trabalhando aqui na rádio, ó. Que beleza, gente querida. É a juventude que cresceu, que se desenvolveu a partir dessa vibração maravilhosa. Esse é o Fábio Júnior falando. Muito bom. Vamos ouvir então, dentro dessa vibração, vamos trazer agora a foto do Manuel. É o Batu que inventou de fazer aniversário. O embaixador da boa vontade, o irmão Amarildo, mandou a foto com uma parte da família. Você vai ver que multidão, hein? Manuel Ferreira Mendes, Uberaba, Minas Gerais, para o mundo. Essa é uma parte da família Mendes. Homenageando o Manuel Ferreira Mendes, esposo da Dona Elci, pai do Janai, essa multidão toda. Parabéns, Batu! Feliz aniversário com Jesus! Parabéns! Tudo de bom, meu irmão legionário! Que Deus te abençoe! Parabéns por ser um legionário da boa vontade! Fizer um check-up no coração do Batu, vai sair um coração azul escrito LBV dentro. Ô, Ana Lúcia, vamos trazer dentro do comando da boa diversão, porque é uma satisfação a gente estudar o Evangelho. É uma boa diversão. Não é que o Evangelho vai ser tratado com brincadeira, não! A boa diversão é aquela que não prejudica ninguém, nem o corpo, nem a alma, nem o espírito. Então, sabe uma coisa saudável que você faz e que não causa mal-estar, não atrai o obsessor? Isso é boa diversão, é uma brincadeira saudável, é uma alegria que você tem de viver. Então, o Evangelho, ele traz essa satisfação, e o Dr. Bezerra de Menezes vai falar já já sobre isso, inclusive. E vai falar sobre uma soberania que tem que ser buscada, conquistada e garantida, a única soberania que não faz mal a ninguém e que tem que ser buscada, logo mais na palavra dele. E aqui a equipe preparou, Ana Lúcia, já que no sábado, dia 25 de março, comemoraremos também os 28 anos da Operação Jesus, que em cima de um caminhão, o irmão Paiva lançou, trazendo a Super Rádio Brasília 1210 AM, microfones potentes para Jesus. Olha a Operação Jesus, sobe o som e as cenas do caminhão. Queria fazer a reunião no plenário, mas era tanta gente em Brasília que o plenário sendo grande não haveria espaço para todo mundo. Então ele fez em cima do caminhão o lançamento da Operação Jesus, 25 de março de 1995, diante desse céu maravilhoso de Brasília, capital do Brasil, trazendo a Operação Jesus. Operação Jesus sempre será um sucesso. E no Templo da Boa Vontade. Só tem solução e problema. É claro, é Jesus falando. Jesus planetário nos ilumina noite e dia. Olha a cena do caminhão. Vejo os nossos Bom, Paiva falando com o povo. Que lição da alegria. e o povo vibra. Ninguém perde seu tempo, ninguém fala mal de ninguém. Aqui o povo só trabalha, ora pensa em Deus e pratica o bem. Aqui ninguém perde seu tempo, ninguém fala mal de portuguesa. Aqui o povo só trabalha, ora pensa em Deus e pratica o bem. Tá vendo aí, irmã Ana Lúcia? Então, 28 anos da Operação Jesus, nas celebrações do 20º Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV, dia 25 de março, palavra do irmão Paiva às 16 horas. Então, no capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus, Jesus diz, aproximando-se dos discípulos, disse Jesus, Operação Jesus na Bíblia, hein? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja que ele coloca o céu primeiro, porque a gente não começa na terra, dentro da barriga da mamãe. Nós começamos no céu, em espírito. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que o bom Pai está fazendo com o Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. É um batismo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado e mandado e ordenado. E eis que estarei convosco. Olha o patrono do Fórum, Jesus. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Salve Jesus. Salve Jesus. É uma alegria muito grande relembrar essas imagens, porque tivemos a oportunidade de estar ali pessoalmente, assim como temos a oportunidade, todos vocês que nos acompanham, de estar pessoalmente no Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus, dia 25 de março. Então nós convidamos todos vocês, dia 25 de março, para estar conosco, um pouco antes, bem antes das 16. 16 é a palavra do irmão Paiva, nós estaremos antes preparando esse ambiente. E o Cristo aqui é exatamente isso, essa é a mensagem do fórum. Ide e fazei discípulos. A Operação Jesus falava sobre isso, o Paiva nos traz isso, para que possamos falar, microfones potentes para a juventude, para que possamos proclamar a mensagem do Cristo. Fora de Soldadinhos de Deus não é outra coisa, senão falar para os pequenos, né, para os que estão nesse momento em desenvolvimento. Corpo pequeno, espíritos grandes. No corpo pequeno, que estão na carne agora como soldadinhos de Deus, fala a eles e fala às famílias, por isso fórum das famílias, porque a responsabilidade na condução desses pequeninos é nossa, dos adultos. Então, meu pai vai falar a todos nós para que isso, para que possamos ir em todas as nações, batizando em meu nome, proclamando a mensagem do Cristo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Guardar não é colocar na gaveta, é não. Praticar. O meu Pai já ensina, é praticar, é colocar no dia a dia a nossa vida diária. Isso mesmo, olha que interessante. Você leva para o mundo todo, mas uma criança reencarnada, que antes viveu no Afeganistão, está agora no Brasil reencarnada, é o mundo todo. Uma criança que está aqui, mas viveu na Inglaterra na outra vida, está agora ouvindo o fórum, é a Inglaterra ouvindo pelo espírito que veio da Inglaterra. Simples assim. Bom, menos de 20 segundos para o intervalo do rádio. Vamos mandando um abraço para todo mundo. Depois tem fotos aqui. Não vou entrar em homenagem agora, porque nós vamos esperar o rádio. Gente querida, não é uma maravilha você estar nessa sintonia elevada e trabalhar por Jesus e fazer discípulos a partir do seu próprio exemplo. Intervalo para o rádio. A Super Rede Boa Vontade de TV prossegue. Vamos lá. Estamos apresentando o Poder da Fé Realizante. Educar é um ato de amor. Ouça o que diz Suzy, mãe atendida pela LBV. É isso que a LBV ensina para os meus filhos, ter educação e amor uns próximos. Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Eu me sinto muito feliz que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim. Saiba mais em lbv.org. Salve o Natal permanente da Legião da Boa Vontade, LBV. Por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. A força espiritual nascida do coração, compartilhada em palavras. O amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas. Supera todos os sofrimentos. É Deus. Tesouros da Alma. Livro do escritor Paiva Neto. Adquira seu exemplar pelo 0300-1007-940 ou acesse clubeculturadepaz.com.br. Voltamos a apresentar O Poder da Fé Realizante. Vontade Rádio João Igor. Super Rede Boa Vontade, a rádio mais querida da minha vida. Olha, isso é um treinamento de comunicação que não tem tamanho, hein? Graças a Deus. 99801-1242, código 1. Nós estávamos falando com a Mali. Como assim vocês falam com espíritos? Meu irmão, você acha que você é o quê? Estamos corpo, mas somos espírito, diz o irmão Paiva. Quando eu falar com o Valdir, estou falando com o espírito, só que o espírito reencarnado. Então o processo não muda. A Mali Dantas Luiz é um espírito, só que fora da matéria. Há um ano no mundo da verdade. Ô, Mali, quantas coisas maravilhosas. Você até gostaria de falar com a família, mas o programa fala por você. Cidades lindas. Universidades que existem lá, Gonzaru dizia, o homem não inventa nada, só descobre o que já existe em algum lugar no mundo espiritual. Quando Jesus fala pregar e fazer discípulos em todas as nações, ele está falando nas dimensões espirituais também. E uma vez perguntaram ao irmão Paiva, mas como vai ser pregado o evangelho no mundo todo para ver o fim do ciclo e o início de um novo ciclo, se tem lugar que o pessoal não tem tradição de estudo do evangelho? Primeiro que essa tradição está se ampliando no estudo, porque a religião divina está no ar. Depois, irmão Paiva explicou, o espírito recebe durante o sono do corpo e também recebe na estada lá, nas cidades espirituais. Mali Dantas Luiz, todos te amam, seja feliz no mundo espiritual e um feliz aniversário amanhã, com as bênçãos de Deus, a homenagem da Nayana, metade da família, outra metade também. Todo mundo fica feliz com Jesus. Ei, gente querida, vamos estudar o Evangelho de Jesus agora? Minha irmã Ana Lúcia, já homenageando a nossa irmã Elza, a Deusimar Emerique, a Deusimar, esposa do nosso irmão embaixador da Boa Vontade de Deus, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mandou a foto da Elza Morato de Lacerda. Ô, Elza! A Deusimar, esposa do Amavete. A Elza está lá em Pompéu, Minas Gerais. Livro na mão, Jesus no coração. Somos todos profetas, sagradas diretrizes espirituais da religião divina. E ela inventou de fazer aniversário hoje. Parabéns, irmã Elza Morato de Lacerda. Feliz aniversário com Jesus no coração. Que Deus te abençoe muito, irmã querida. Muita saúde, muita paz, muitas vitórias, muitas luzes. Ana Lúcia, como é que a gente estuda o evangelho hoje, segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29. É uma parábola muito especial. Tem a ver com a semeadura do irmão Paiva há 28 anos na Operação Jesus. Ele já começou com a emissora. Em cima do caminhão já anunciou. João Paulo acionou lá o comando do irmão Paiva, o transmissor ligou 1210 AM para sempre no ar. 24 horas por dia, a voz de Jesus, hein? E depois a semeadura em tantas obras e o Fórum dos Soldadinhos de Deus da LBV, que é uma semeadura. Como é que a gente estuda e a quem você dedica, Ana Lúcia? Eu dedico a todas as famílias que estarão acompanhando esse fórum tão importante para as nossas vidas, o Fórum dos Soldadinhos de Deus da LBV, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, a todos eles, as vibrações do Fórum Internacional e do Evangelho de Jesus, que nós estudamos sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, que nos ensina a amar. Amai-vos uns aos outros, como eu Jesus, vos amei. Somente assim poderei ser reconhecidos como meus discípulos. E tem a ver com a revelação, a lembrança do que o Dr. Bezerra de Menezes falou para nós e vai falar logo mais às 21h11, hein? O Wilson, a nossa irmã Juliana Bortolin mandou a foto do Newton Bortolin, que um dia foi soldadinho de Deus da LBV, ajudou o irmão Paiva na Terra na Operação Jesus, subiu ao Pai em 2013, ele reencarnou em 1943 e faria 80 anos de idade hoje. Eu me lembro de uma das passagens do nosso irmão, o Newton Bortolin, com câncer de pele, passando por toda a dificuldade, não reclamava, trabalhava, tomando os cuidados, mas trabalhava, tomando os cuidados. Não foi o homem que abusou da saúde, não. E pegava ônibus para fazer a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Ele é muito digno das homenagens da esposa Rosiclê Bortolin, dos filhos Paulo Luciano, o Theo, a Juliana, dos netos Tiago, Julian, Samuel, Samara e Davi José, metade da família, outra metade também. E Newton Bortolin, feliz aniversário com Jesus, irmão legionário! Parabéns! Que foto bonita, né? Imagine o orgulho, o bom orgulho do Newton Bortolin de ter vindo ao mundo e ter vencido com Jesus as suas batalhas da vida. Tudo de bom, meu irmão, onde você estiver. Aquele abraço legionário ao seu coração. Então vamos, Ana Lúcia, vamos estudar o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho da paz. A parábola da semente, Emmanuel falou, a solução de todos os problemas. Evangelho, Evangelho e Evangelho. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29, com aquela sonoplastia bonita que o William faz, com as cenas bonitas que a Jaine vai colocar junto com o Daniel, a legenda do Lucas, e é Jesus no mundo brilhando. Vamos lá. Sentado na pedra, os apóstolos no chão, até para fazer um cartão postal, coisa linda, Jesus vive, Jesus e eu, a gente com Jesus, uma coisa maravilhosa. Disse ainda o nosso mestre, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Muita gente não sabe, mas você lança uma semente de pêssego, por exemplo, aquela semente entra na terra, ela morre. Ela morre, ela vai se deteriorando, se abrindo até surgir o pé de pêssego. Há outros processos, um milhão de coisas em volta, mas em linhas gerais é isso. Então Jesus está falando, sem saber como, a semente germina. E ele vai explicar o processo aqui, ó. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga, quer dizer, toda a fartura que vem de Deus. E quando o fruto já está maduro, já está pronto, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. Salve Jesus! Essa questão aqui do homem que lança a semente à terra, irmã Ana Lúcia, esse aqui é o próprio Jesus. Ele nos lançou, em nome de Deus, como sementes à terra. Ora no plano espiritual, ora no plano material. E depois a gente também, quando ele nos lança, a gente também passa a ter a oportunidade de semear na família. Um dia somos filhos, outro dia somos irmãos, outro dia somos amigos, outro dia somos irmãos mais velhos, depois irmãos mais novos, depois pais, depois avós. Quer dizer, nós vamos experimentando as diversas situações da família. E um dia até chegarmos a ser anjos, como todos os espíritos serão. Depois a gente dorme, quer dizer, desencarna. E depois acorda, ou de dia ou de noite, numa nova vida, numa nova colheita nas cidades espirituais ou na reencarnação, e vimos que o que nós semeamos germinou. E não sabíamos como, mas Deus cuidou em dar o reflexo de tudo que a gente pensou, falou e fez. É bem interessante porque Jesus, nós acompanhamos o tratado do Novo Mandamento do Cristo e ele nos diz, né, tenho vos dito essas coisas para que vades e deis bons frutos. Então, como vamos dar frutos? Lançando sementes, que essa semente germine e cresça. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que nós procuramos fazer e fazemos com fé realizante, ensinando, multiplicando a mensagem de Jesus, exemplificando nas ações que a religião divina implementa em todo o Brasil e o planeta, na verdade, né? Então, através das aulas de moral ecumênica, sim, das atividades com a pré-juventude, da cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, orando com as famílias. Então, tudo isso são sementes que vão sendo germinadas. O senhor destacava da oportunidade que nós recebemos do Cristo, exatamente isso, para germinar. Cada um de acordo com a sua função, com o rol que está desenvolvendo naquele momento, como pai, como filho, como mãe, né? Como responsável de uma equipe, responsável numa empresa, nós temos a oportunidade de semear a semente, de lançar essas sementes. Não percamos a oportunidade. É isso, e não esperar o futuro, não. Criança, diz o bom pai, futuro no presente, como Monsaru dizia. Brasil, país do presente, não do futuro. Vejam só, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a planta. Então Jesus, quando ele veio pessoalmente, no ano zero da chamada era cristã, ele semeou. Era a planta da semeadura. Depois, a espiga, quer dizer, a doutrina tomou um corpo. E depois, o grão cheio na espiga. Hoje, quantos dedicam o melhor do seu coração ao trabalho do mestre? Porque aí é o grão cheio da espiga, quer dizer, já é o fruto do que ele semeou lá, da planta, antes da espiga. Primeiro milênio, segundo milênio, a aurora do terceiro milênio, quando ele voltará com poder e grande glória. Bom, o Paiva diz, o terceiro milênio tem 1000 anos. No nosso corpo também, Deus nos criou primeiro a planta, o espírito. Depois, a espiga, quer dizer, o corpo que recebe o espírito, dá corpo ao espírito. E depois o grão cheio na espiga, ou seja, é o espírito dentro da espiga, que nessa comparação é o corpo, e o corpo produzindo obras na terra. É o grão cheio de obras na terra, na reencarnação. A Zita Duarte de Santa Juliana mandou uma foto com seus netos. Santa Juliana é a terra do Roberto da Dinha, né? O Roberto, a Dinha, todo mundo lá. Olha aí o pessoal de Santa Juliana se preparando para o Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. A Maria Victoria e o João Pedro, Soldadinhos de Deus da LBV. A Zita mandou a vovó querida. Que bom ver você, a boa vontade TV. Ei, gente querida, em 23 segundos o intervalo do programa, hein? Então, parabéns, muito obrigado, Joaquim Barbosa Moreira na audiência, Maria Creuza Fonteles da Silva de Taguatinga, Distrito Federal, Isila Gonçalves Faria, toda a família em Ribeirão Preto aguardando a cruzada do novo mandamento de Jesus na palavra do irmão Paiva, e é tanta gente querida, inclusive a Rose Medeiros. Chegou a hora do intervalo, a gente volta já já com o programa, vamos lá. O programa volta já. Sempre anunciando, Jesus está chegando. Jesus está chegando, ó meu amigo. Estamos apresentando O Poder da Fé Realizante. A história, os fundamentos, ações e objetivos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, agora em mais 6 idiomas: espanhol, inglês, alemão, italiano, francês e esperanto. Tenha conforto e esclarecimento espiritual acessando religiãodedeus.org. Conteúdo ecumênico, firmado no Evangelho Apocalipse de Jesus, agora em mais 6 idiomas. religiãodedeus.org. Conhece Editora Elevação, material da melhor qualidade. Da criança, a terceira idade. Conheça a Editora Elevação, material da melhor qualidade. É para a mente e o coração. Desde a criança, a terceira idade. Da Editora Elevação, material da melhor qualidade. É para a mente e o coração da criança, a terceira idade. Conheça a Editora Elevação. Querida, parabéns a todos, a Helena Medina Zamorano, 5 aninhos de idade, La Paz na Bolívia, brilhando no mundo todo, anunciando a volta triunfal de Jesus, e o João Vitor, de Uberlândia, Minas Gerais, um abraço, povo querido, povo vibrante, a Rose Medeiros em Campinas, orando pela Placilda Silva e Silva, mora em Portugal, enfrenta desafios, mas há de vencer. Se o William tem a vinheta aí no português e Portugal, aqui porque, em Portugal, olha aí. Estamos na sintonia do poder da fé realizante, com as bênçãos do mundo espiritual. As bênçãos do mundo espiritual. Então você há de vencer, minha irmã Placilda, porque você tem o seu anjo da guarda. Um espírito, para se chegar a ser anjo da guarda, ele tem vivência na administração, senão ele não administraria a nossa agenda. Ele tem vivência na medicina, senão ele ficaria vendido. Então o protegido precisa de ajuda. E o anjo da guarda não entende nada de medicina, não. Já viveu todas as áreas, pois chegou a ser anjo da guarda. Então, minha irmã, o seu anjo da guarda é a bênção do mundo espiritual ao seu lado para te proteger. Placilda Silva e Silva. E parabéns, Rose, vamos orando juntos. Maria José Batista dos Santos, de Goiânia. E temos mais um soldadinho de Deus da LBV que vai brilhar, que o meu pai exaltou essa proximidade do Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. E a nossa equipe começou a receber vídeos, fotos e aquela movimentação. Gabriel, de 10 anos, Guilherme Rodrigues de Medeiros, de 8 anos, Soldadinhos de Deus da LBV, cantando a música tema, que foi o primeiro fórum, que nós vamos acompanhar a palavra do irmão Paiva, do primeiro fórum, 6 de março de 2004, aquela felicidade. Vitor Hugo até gravou uma vinheta na época. Qual é a nossa casa, Vitor Hugo? Sabe onde é a minha casa? É minha casa, o planeta Terra. E a sua também. E nós vamos ouvir o irmão Paiva nesse sábado, dia 25 de março. Todo mundo. E o Gabriel e o Guilherme vão cantar e encantar. Minha casa é o planeta Terra. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Rodrigues de Medeiros, e eu tenho 10 anos. Meu nome é Guilherme Rodrigues de Medeiros, eu tenho 8 anos. Hoje vamos cantar um trecho de uma música legionária que gostamos. Minha casa é o planeta Terra. Minha casa é o planeta Terra. Nossa casa temos que amar. Sobe o som, onde é a nossa casa? A terra por si mesma frutifica. Qual é a nossa casa, Vitor Hugo! Onde é a minha casa? É minha casa, o planeta Terra! E a sua também! Graças a Deus! Olha que interessante, olha que bonita essa fusão, né? Jesus e braços abertos, depois a gente coloca de novo, o pessoal vai vibrar com isso aí, são as realizações da Boa Vontade TV. O céu em movimento, a impressão que dá é que a estampa está em movimento, é isso mesmo, melhor para Jesus, graças a Deus, gente querida, parabéns. Ana Lúcia, interessante, por exemplo, o evangelho agora na prática, como sempre foi na religião divina. O Gabriel, de 10 anos, nasceu em São Paulo, parece irmão gêmeo do irmão Guilherme, que tem 8 anos, claro que não são irmãos gêmeos, mas a identidade espiritual dos dois é uma coisa maravilhosa. Os dois moram em São Paulo, uma cidade das nações da terra. A Angelice, a mãe, veio de Ituiutaba, outra cidade, outro estado das regiões da terra. O Christian veio de Campinas, outra cidade, quer dizer, de Campinas e Ituiutaba, o casamento e os dois nasceram em São Paulo e todos vieram do mundo espiritual. É o evangelho em toda parte. É pregada a todas as nações, né? Graças a Deus. Ali, que exemplo lindo desse soldadinho de Deus. Isso aí é uma palhinha, uma pequena palhinha do que nós vamos ter no dia 25 de março. Graças a Deus. E agora de Manaus, a mãe Samara Souza e Elisa Cristina Souza, de 3 aninhos de idade. Foto e vídeo, a nossa equipe é completa, ó. Gonzaru fala, ó, zelo, a lei do maior esforço, ó. Já até anuncia. Como é que vocês adivinham? É que o pessoal anota. Vamos lá, vamos acompanhar então esse povo querido, que no dia 25 de março, as sorridentes Elisa e Samara já estão se preparando para ouvir a palavra do irmão Paiva e o 20º Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV em todas as cidades do Brasil e do mundo, nas cidades espirituais, cujo patrono é Jesus. Vamos ouvir a Elisa e a Samara. Deus está presente. Moro em... Sou Elisa Cristina, moro em Manaus da Amazônia. Tenho 3 anos. Confio minha presença. No Fórum do Soldadinho de Deus. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Amém. Amém. Aí a mamãe vai ensinando. Duas comunicadoras da verdade divina. O anjo da guarda faz muito isso, viu? A Samara, parabéns, Samara. Parabéns, Elisa. Que voz linda, Elisa. Grava umas vinhetas pro programa aí. Nós estamos contando sempre com os soldadinhos de Deus da LBV. O anjo da guarda sopra muita coisa no nosso ouvido. Olha, não fale isso ou fale aquilo. Vai criando as cenas. Agora, se a gente obedece, aí dá tudo certo. Aliás, tantas crianças do programa, Ana Lúcia, uma vez perguntaram ao irmão Paiva, quer ver? Está aqui nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina. A Verônica preparou e a Mariana e Cecília também, ó. Certa vez respondi a pergunta, página 277, já caminhando para a prece, Sagradas Diretrizes 3. Porque o seu programa Boa Vontade, programa do irmão Paiva, sendo de tão elevado nível espiritual, atrai tanto as crianças? Justamente por isso, a resposta. Por seu elevado nível espiritual. Essa história de pensar que criança não entende das coisas é uma grande bobagem. Ela presta atenção a tudo, mormente agora, nestes tempos modernos de televisão desenfreada. A criança sempre está ouvindo e participando desde o primeiro vagido. Daí a importância de que nós cuidemos o conteúdo que oferecemos a essas crianças. Porque elas estão tão atentas à pregação do irmão Paiva. Porque isso chama atenção, conecta com o seu espírito, né? A gente falou muito aqui sobre isso. Estão crianças, assim como nós. Sim. Estamos corpo, como ensina o irmão Paiva, mas somos espíritos, espíritos eternos. Então, cuidemos nós, que estamos adultos, com o conteúdo que oferecemos a esses que estão crianças. Porque a responsabilidade é nossa de entregar o melhor para eles, assim como o irmão Paiva entrega o melhor nessas pregações tão elevadas. E a gente percebe como os soldadinhos de Deus, olha que lindo essa soldadinha de Deus, a Elisa falando, né, com tanto carinho e carisma, né, falando que está confirmando a sua presença no Fórum Internacional e confirmando a sua presença na audiência da comunicação 100% Jesus. Parabéns, Elisa. Vamos elevar o pensamento a Deus e vamos falar com Deus. meus amigos, meus irmãos, Deus está presente. Eu vou ler a prece do motorista, antiga criação da LBV. Cada motorista, quando estiver na estrada, diga mentalmente esta oração: Jesus, quero que sejas a luz dos meus olhos, para que eu veja sempre o caminho certo, o guia dos meus braços, para que eu me dirija sempre para o bem, a força da minha vida, para que eu resista na luta diária pelo pão, o meu amigo constante, para que eu sirva a todos com boa vontade, o amor do meu coração, para que eu ame a todos como a mim mesmo. Que a paz de Deus ilumine os nossos caminhos. E viva Jesus! Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode essa marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? ZYH521, ondas médias, Super Rádio Cristal, 1350 kHz, Salvador, Bahia. ZYE854, ondas curtas, 49 metros, Super Rádio Boa Vontade, 6160 kHz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ZYL263, ondas médias, Super Rede Boa Vontade, 550 kHz, Montes Claros, Minas Gerais. São emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio. Espiritualidade ecumênica em primeiro lugar. Queremos vibrar bastante aqui pelo jovem Lucas Alves Margonato. Está no Hospital Santa Catarina, recebeu a prece. Que a prece do motorista é uma homenagem primeiramente aos motoristas, mas não só aos motoristas. Então Jesus é o guia dos nossos olhos, dos nossos braços, e a gente se dirige para o caminho certo sempre, inclusive cuidando da saúde, né, Lucas? Toda a vibração a você, sua mãe Lourdes, toda a família integrada no bem. Um abraço à Senhora Marquisa também, que é sempre uma vibrante legionária, que venceu, vencerá, porque é uma vibrante legionária. Batalha, né, minha irmã Senhora? Tá chegando o fórum, hein, irmão Paiva? Vai transmitir uma mensagem histórica do primeiro fórum, dia 6 de março de 2004, e nós estaremos juntos na Igreja Ecumênica, vibrando, Senhora Marquisa, você pertinho da sua netinha Aurora, que veio ao mundo, aquela felicidade. A Helena e Câmara Alonso de Campinas aguardando a cruzada do Novo Mandamento de Jesus daqui a 11 minutos. O irmão Paiva pregando a parábola dos talentos. Ele vai explicando o que Jesus quer que a gente saiba dentro dos talentos. A Nadir Caetano do Rio de Janeiro. Melhor alô do mundo para o Flávio Esteves e Paiva Fernandes de São Paulo, capital. Nossa, titi. Maria Helena Campos dos Santos de Goiânia também, gente querida. Joaquim Barbosa Moreira de Petrópolis, Rio de Janeiro. Lá vem o Rodrigues com os papéis. O que, que é isso aqui? Audiência, gente querida. Parabéns. E aqui o Joaquim Barbosa Rodrigues. Um abraço a Pâmela, ao Paulino, a Rita, a irmã Virgínia, ao nosso irmão Adirce. Tudo, gente querida. E o Joaquim Barbosa falando, estou na audiência. Criança é o futuro no presente, como diz o irmão Paiva, porque elas estão recebendo ensinamentos de Jesus na religião divina. Elas vão ensinar outras crianças no futuro, é isso mesmo. Inclusive nós mesmos que vamos um dia reencarnar, né, irmão Joaquim? Como os jovens de hoje que foram educados na LBV, na religião divina, estão educando outras crianças de hoje. É uma sequência de ensinamentos que nunca para esta sequência, é para toda a eternidade, é isso mesmo. Por isso que na lei de Deus está, quem fere a lei divina terá de responder na terceira e na quarta gerações, que eu não tenho como ser filho de mim mesmo, ou meu próprio filho na reencarnação, não tem como. Então seria a segunda geração. Mas como meu neto ou bisneto, sim, terceira e quarta, quando eu firo as leis divinas, volto para pagar. Agora, nas mil gerações sequentes, daqueles que fazem o bem, está na lei de Deus. A foto da Geni Nunes e Souza. Alô, Luisburgo, Minas Gerais. Feliz por ter participado da gincana literária da Boa Vontade de Deus. Com o livro na mão, Jesus no coração, irmã Geni. Meu coração é 100% Jesus. Um abraço, Silvia Tomás de Oliveira, de João Pessoa, na Paraíba, 100% Jesus. Agora, Paula Alvarenga, de 10 anos, o Emanuel Serrano, de 1 ano, e o Gabriel Alvarenga, de 4 anos. É uma equipe de Uberlândia, Minas Gerais, celebrando o Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV, dia 25 de março, às 16 horas. Uma mensagem histórica do irmão Paiva, com as diretrizes eternas de Jesus para nós. Vamos lá. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV. Cuida da vida, cuida da terra, cuida de nós, somos todos natureza. Venha participar, Soldadinhos de Deus da LBV. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Parabéns, Paula Alvarenga, 10 anos, Emanuel Serrano, de 1 ano. E fica lá, por perto, vibrando já. A presença já é uma pregação. E o Gabriel Alvarenga também. Ô, irmã Ana Lúcia, quando Jesus fala que quando chega a época certa, mete-se-lhe a foice porque é chegada a colheita, ele está falando desses frutos que já estão sendo colhidos pela humanidade. Exatamente, tudo que foi semeado, tudo que foi plantado e cuidado durante esse crescimento, né? É o momento da colheita. O irmão, o senhor acabou de ler aí uma mensagem do irmão que falava sobre isso. O irmão Joaquim, os jovens que agora são adultos ensinando os outros jovens. Olha aí o fruto do fórum de 2004. Nós estamos agora em 2023 e essa renovação, voltando à primeira caridade, o irmão Paiva traz de volta essa mensagem para fortalecer ainda mais as nossas mentes, os nossos corações, as nossas famílias. É isso mesmo, estamos vendo várias crianças ali, ó. Olha lá o Nicolas, agora está pregando nos Estados Unidos. Ali estava recebendo, agora já está oferecendo. Olha o Nicolini, estava recebendo, agora está oferecendo melhor. Já é a colheita do Mestre Jesus, do trabalho do irmão Zaruri e do trabalho do irmão Paiva. Já é a colheita. O mundo já está colhendo o trabalho honesto desse povo, querido. Outro vídeo agora, Vinícius Albuquerque, 7 aninhos de idade, já cruzada do novo mandamento de Jesus. Vamos lá, Vinícius. Se eu sou de Deus, tipo, respeitar o mundo, criando mais árvores, conseguindo mais pessoas para cuidar do meio ambiente. E a gente precisa fazer isso, porque senão o mundo pode acabar, mas a gente ainda tem muita esperança. E a gente pode fazer isso. Mas, principalmente, os soldadinhos de Deus da LTV vão fazer o melhor para isso. Já tá com voz de locutor já, hein? Muito bom, Vinícius Albuquerque. Desde 2 aninhos de idade, ele é locutor do programa. Muito bom, Vinícius. Depois a gente faz uma junção. Ele pequenininho agora, com 5 anos e tudo mais. Parabéns, Vinícius. Que Deus abençoe sempre. Mon Paiva diz, gente, chegou a hora da cruzada. Ele fala aqui, ó. Os legionários da boa vontade de Deus, cristãos do novo mandamento de Jesus, estão sempre dispostos a esforçar-se em tudo e por tudo para melhorar interiormente. É aí que começa a semeadura de Jesus. Buscando a prática dos ensinamentos de Jesus, o Cristo ecumênico, divino e estadista, que regem o espírito da boa vontade de Deus. Porque a primeira e a maior das reformas é a do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus em espírito e verdade. Gênesis de Moisés, capítulo 1, versículo 27, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, versículo 24. Vamos acompanhar a cruzada do novo mandamento. Para você, Jeila Campos, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Espírito Eterno de Carlos Alberto, Elida Rita de Goiânia, vibrando pelo Lucas Diego Galhardo Santos, a irmã Lucimara Tesoto de Godói, toda a família em Indaiatuba, Reinaldo Francisco de Pouso Alegre, toda a família, Elizabeth Trindade de Brasília, Rita de Cássio, José Alexandre de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos ouvir os destaques com o irmão Mário Augusto Brandão. Amigos e irmãos ouvintes da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, vamos acompanhar dentro de instantes mais uma importante cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, diretamente da Igreja Familiar número 1 da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sob a responsabilidade do casal Paiva Neto. No programa de hoje, o irmão Paiva inicia citando o pensamento do saudoso proclamador da religião divina, Alziro Zarur, que num dos seus poemas revela que Jesus criou a religião do bem. Em seguida, o líder da boa vontade apresenta trecho da página de sua autoria, Esse Deus, a partir do subtítulo Sublimar o Espírito Religioso. Destaque também para a parábola dos talentos, capítulo 25 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, a partir do versículo 14. Temos ainda a palavra do povo comentando sobre os assuntos apresentados nesta importante reunião. Em seguida, vem a palavra do irmão Bezerra de Menezes, grande ativista da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, dentro da quarta revelação, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Antes, porém, de acompanharmos mais esta grande aula de valorização do ser humano e de seu espírito eterno, façamos um minuto de silêncio ao som da música legionária Amar com Amor de Deus, obra do compositor Paiva Neto, com arranjos do maestro Vanderlei Pereira, na interpretação do coral ecumênico Boa Vontade, da cidade de São Paulo. E em seguida, vamos ouvir a palavra do irmão presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto, 67 anos de comunicação, 100% Jesus. Muito obrigado, minhas irmãs e minhas amigas, meus irmãos e meus amigos. Nós estamos aqui na cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. Na igreja familiar número 1 da religião de Deus, religião do amor universal, religião do terceiro milênio. Como diz o irmão Zarur, o seu proclamador, num de seus poemas, Jesus criou a religião do bem. E Abraão Lincoln entendeu isso perfeitamente, que num pensamento dele, que eu cito numa das minhas páginas, ele declara que fazer o bem é ser verdadeiramente religioso. Está aqui na página Esse é Deus, na primeira parte. Sublimar o espírito religioso. Na revista Boa Vontade, número 198, de fevereiro de 2005. No trecho Sublimar o espírito religioso, que isso falta ao mundo, sob vários aspectos, eu escrevi: a paz desarmada jamais resultará apenas dos acordos políticos, todavia, igualmente, de uma profunda sublimação do espírito religioso. Disse Abraão Lincoln: quando pratico o bem, sinto-me bem. Quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião. Ora, ninguém poderá chamar o velho Abe de increl, porque isso que antigamente era assim. A criatura não frequentava aquela religião, outros diziam: é ateu. Fizeram isso com muitos grandes nomes da história. E eles eram mais religiosos que muitos religiosos, como eu tenho demonstrado nas minhas páginas, citando pensamentos deles. Só que o Deus deles, por exemplo, de um Einstein, não é um totem, não é um Deus antropomórfico. Então, diziam: é ateu. E nunca foi. Esse Deus é mesmo para provocar, no bom sentido, o debate em torno do assunto. A minha contribuição. Sei que muitos estão fazendo isso pelo mundo. Estou feliz porque estou vendo que os jovens, realizando o Fórum Permanente Jesus, que eu lancei aqui como desafio à mocidade, estão realizando muitas reuniões. Ora, ninguém poderá chamar o velho Abe de increl. Não acompanhar qualquer rebanho religioso não significa desacreditar numa inteligência justa e suprema. A herança deixada pela era da razão, do iluminismo, aliada à fé realizante que desenvolvemos na nossa labuta diária, permite-nos melhor compreender um Deus cuja face é o amor, por sinal muito bem expresso nas palavras de Lincoln. Portanto, eis uma das motivações do Fórum Excedeus, que estamos lançando ao debate dos seres de boa vontade e de bom senso, crentes ou descrentes. Até aqui o relatório do Juliano Carvalho Bento, que teve essa iniciativa, está realizando o Fórum Permanente Jesus. Ciência ad Deum, ciência para Deus. Mas vamos lá. Nós tivemos uma reunião especial com o Dr. Bezerra de Menezes. Aliás, eu quero agradecer ao José Grosso e sua equipe, a linda pedra, um presente está aqui, e também um aroma maravilhoso da equipe da Sheila. Muito obrigado. O nosso preclaro Dr. Bezerra de Menezes sugeriu que na nossa cruzada do novo mandamento de Jesus comentássemos a parábola dos talentos, porque era importante que essa parábola fosse recordada nesse espírito da ressurreição de Jesus. Hoje aqui o ectoplasma deve estar muito forte. O Gedeilson já está abrindo a boca ali. Eu sei que ele não está com sono. Isso é bom sinal. Daqui a pouco tem outro trabalho espiritual aqui ocorrendo. Então vamos seguir a sugestão do nosso nobre doutor Bezerra de Menezes. Espírito, os mortos não morrem e não podemos realizar ou participar de uma revolução mundial dos espíritos de Deus escondendo os espíritos. Até me lembro de um pensamento do saudoso Papa João Paulo II, que diz que não se pode cortar o intercâmbio com o mundo espiritual. Pois não, jornalista Francisco de Assis Perioto. Saiu na TV. A palavra dele na televisão, quando ele disse que não devemos interromper o diálogo com os mortos. Sim. É a palavra que o senhor leu. Sim. Jesus afirmou: Deus não é Deus de mortos. Está na publicação da Sociedade Solidária Altruística Ecumênica para o Mundo Melhor. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por não crerdes nisto, errais muito. Nós não queremos errar muito, queremos acertar. A parábola dos talentos, capítulo 25 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Jesus falava a respeito do reino dos céus. Esclarecia com simplicidade, que sempre lhe foi divinamente peculiar, os apóstolos, os discípulos e aqueles que o acompanhavam nas suas famosas caminhadas. A parábola dos talentos, a partir do versículo 14, capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Pois o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Ou a vinda do reino de Deus. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos

Parece que esse senhor é severo demais, mas não é. O irmão Zaru dizia uma coisa que eu não esqueci nunca. Para mentes de difícil entendimento das coisas, Jesus precisava usar esses exemplos fortes. Muitas vezes a gente precisa falar assim. Assim fazem os grandes oradores, que querem prender a atenção das multidões. Há outros que aparecem falando bonzinhos demais, geralmente estão muito preocupados com a fama e não com a salvação, o bem-estar de quem está ouvindo. Não quer dizer que a pessoa seja grosseira, não é nada disso. É usar de eloquência e de exemplos fortes. Mas há aqui uma coisa, eu vou passar logo a palavra para vocês e para o nosso pré-claro doutor Bezerra de Menezes. Logo no início, no versículo 15, quando começa o senhor que ia viajar a confiar os seus bens, veja bem, a confiar os seus bens àqueles três servidores, quer dizer, confiava nos servidores. Versículo 15 está assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Quer dizer, não estava exigindo demais, estava dando conforme a capacidade, porque é estúpido entregar a uma pessoa que não está preparada aquilo que ela não pode realizar. Tem que preparar a pessoa primeiro. Ou então tirar uma pessoa preparada de uma posição que ela é brilhante por não simpatizar com a pessoa. Esse é outro ato estúpido e injusto. E esse senhor citado por Jesus não está fazendo isso. Depois de entregar os talentos aos três, que ele selecionou, ele não podia ter, sendo um grande senhor como é, ter somente 3. Esses iam ser os melhores. Ele o fez segundo a sua própria capacidade e então partiu, quer dizer, confiou. Quem pode partir e entregar suas posses, que não são somente suas, mas da família, da comunidade? Porque ninguém tem somente para si. Pensa que tem. A morte um dia vai provar que não, não tem. Aqueles três estavam se valendo de uma coisa que não era só do senhor, não. Porque todos os senhores, assim como os servos, têm um dia que vão para o outro lado, onde as coisas não são medidas de acordo com os assuntos materiais. Essa parábola aqui, eu já dei até uma explicação para aquela questão de dar mais ao que tem mais. Muita gente não entende isso. E eu já dei uma explicação sobre isso. Bom, pois não? Jaime, eu quero falar, e temos o doutor Bezerra, que assim que chegar nós passaremos a palavra. Jaime Bertolini. Essa parábola, para mim, no meu entender, ela reflete bem a lei divina. Por quê? Porque o próprio povo tem um ditado que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. O senhor aqui... Até uma música, Deus dá o frio conforme o cobertor. Exatamente. O senhor aqui retrata bem essa questão, porque cada um de nós está num grau de evolução. Cada um de nós vive de acordo com aquilo que já alcançou. A tarefa vem de acordo com esse grau que você alcançou, espiritualmente falando. Então, para aquele servo que recebeu 5 talentos, ele estava em condições de receber aquela mensagem, o recado, a tarefa, e ele teria condições de fazer o que o seu senhor esperava dele. Então, que tinha um, Deus, só uma parte, sim, deu para ele, na esperança de que aquele que só merecia um crescesse com aquele um, gerar oportunidade para subir. Exatamente. Esse que ganhou um também tinha a oportunidade de crescer, era multiplicar o seu um talento. Sim. Evidentemente, irmão Paiva, no meu entender, aquele que enterrou o talento, espiritualmente falando, também é aquele que tem esse conhecimento. Pode ser considerado pequeno, mas para Deus não há conhecimento pequeno. Essa pessoa enterra o seu talento mesmo que seja um só, quando ele deixa de fazer o que ele tem que fazer. Sim. Quando ele não faz, quando ele não dá o exemplo daquilo que ele já sabe, ele está enterrando o seu talento. O ocioso. O ocioso, o preguiçoso. Ele emprega mal o seu conhecimento. Ele tem um conhecimento e ele não sabe empregá-lo em benefício do seu semelhante, em benefício da sua caminhada espiritual. Ou não quer empregar. Ou aí vem com quer... essa justificativa aí. É pior ainda. É. Aquele que não quer é pior ainda. Então, essa parábola dos talentos me faz lembrar a parábola da candeia, quando Jesus fala que a nossa luz tem que brilhar. Ora, os talentos também são luzes que nós temos que utilizar para iluminar a nossa caminhada. Portanto, realmente fica para cada um de nós o grande ensinamento: multiplicar aquilo que Deus coloca à nossa disposição. E isso nós temos saúde, temos a oportunidade, temos a inteligência, temos tudo, porque Deus nos dá todas as condições para fazermos o que tem que ser feito. Portanto, não sejamos covardes a ponto de enterrar o nosso talento. Ao contrário, vamos trabalhar, vamos multiplicar, porque é o que Deus espera de cada um de nós. E a lei das obras: fez 5, ganhou 5. Não fez nada, não ganha nada. Então, a lei das obras se manifesta claramente na parábola dos talentos. Paulo, o apóstolo, dizia: quem não trabalha não é digno de comer. Bom, uma salva de palmas para o nosso prezado amigo doutor Bezerra de Menezes. Vivemos em permanente estado de graça quando estudamos as lições edificantes dos evangelhos de Jesus segundo os cronistas da ocasião: Mateus, Marcos, Lucas e João o Evangelista. Ao depararmos com a forte parábola dos talentos, reportamos a atualidade: os talentos benditos. Ampliados pelo Divino Salvador Jesus a toda humanidade. Ao começar pelo talento chamado livre-arbítrio, talento esse que gera a capacidade de construirmos os investimentos maiores que os seres humanos podem efetivar nas vidas sucessivas em tantas e tantas encarnações. O homem inteligente, a mulher sábia, sabem que os destinos humanos estão diretamente ligados às multiplicações de nossos talentos, que também chamamos de conhecimentos. Vivemos, infelizmente, num mundo onde seres humanos vivem em estado letárgico, em sua maioria, num trabalho de paralisia de correntes negativas do espaço, soterrando as capacidades intuitivas e perceptivas em suas totalidades. O arrebanhador repertório do Centro Espiritual Universalista, céu da religião de Deus, configura-se no imenso e glorioso Espírito do despertar e corações, mentes e espíritos congregam na mais importante caridade que podemos humanamente calcular, que é a soberania do Espírito. Os votos de Deus são votos de expansão dos méritos, dos talentos. A contribuição que a religião divina oferece aos povos quando apresenta o determinismo suplantando o pré-determinismo, na deliberação das obras e da fé, resume o amor divinal que desce das alturas ao alcance de todos, sem exceção. Ajudemos a manifestar o Espírito da multiplicação do saber, dos assuntos da eternidade, do prazer dos prazeres, que é o etéreo. Levantando corações e corrigindo os percalços que abatem frágeis condutores espalhados por todos os cantos ao nosso redor. Jesus confiou a Pedro com a clássica e emocionante pergunta se Pedro amava. E Pedro, na simplicidade de seu espírito, mas na condição de líder e verdadeiro expansionista, congregador de almas, respondeu ao Mestre que o amava. E Jesus disse-lhe: Pedro, apascenta as minhas ovelhas, o meu rebanho. Ora, caríssimos irmãos da terra e do espaço, volantes, servos, fiéis, unidos no ideal maior da cristandade, que talento maior que exemplifica aos homens, senão a expansão, a fé e as obras do apóstolo de Jesus perante a humanidade. E seu exemplo magnânimo de conciliador, de agente, interlocutor do Mestre, gerou talentos extraordinários que se desenrolam em progresso incessante durante séculos e milênios. Por isso, os espíritos que tanto amam a cristandade rendem aos verdadeiros perseverantes, aos crédulos, aos tementes a Deus, em graça, em fé, as homenagens e o amor. Incondicional aos trabalhos do cristianismo redivivo na congregação novíssima que junta a revelação adiante das demais. Hosanas ao Criador, na senda da eternidade, que ampara as nossas existências e socorre os desesperados, mãos de Jesus, mãos de luz. Olhamos e rogamos ao seu coração que a mesma redenção de 2000 anos se reflita nos corações dos de boa vontade, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, em particular aquele que comanda os passos da boa vontade de Deus na terra, nosso irmão maior, Paiva Neto. Pela identidade do Espírito, conhecemos a sua obra. Pelo talento de sua responsabilidade com crianças, jovens e adultos, entendemos a sua missão. Vergar no mundo insano, diante daquele que nos conduz, é o mínimo que cada um dos sensatos, dignos e honrados pode demonstrar. Nossos espíritos recebem das legiões guardiães de Pedro e sua gente do espaço, a renovação terrena para avançarmos e muito em conquistas maiores por Jesus e seu reinado. Alegremos a alma que o júbilo dos céus derrame a paz e a boa vontade a todos. Viva Jesus! Viva Jesus! Obrigado, doutor Bezerra de Menezes, por suas palavras que vão confortar muitos corações. E a vocês também que estão aqui na reunião, muito obrigado. Todos estão falando aí nas reuniões, nas cruzadas do Novo Mandamento. Os administradores, eu me recordo de uma palavra do irmão Zaruro há muitos anos, 5 décadas. Ele disse, quando viesse o trabalho da união das duas humanidades, a mediunidade seria o dever dos administradores. Mas estava certo, eu percebo hoje. Se o segredo do governo dos povos é unir a humanidade de baixo à humanidade de cima, isso só pode acontecer se houver o desenvolvimento mediúnico. Por isso o doutor Bezerra também nos disse na reunião que os nossos jovens deveriam ser cada vez mais aprofundados nesse conhecimento. Muito obrigado a todos vocês. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. E viva Jesus! E essa cruzada maravilhosa, união da terra e do céu, e bom Paiva, doutor Bezerra de Menezes, a serviço de Jesus, a cidadania do Espírito sempre sendo valorizada, a soberania do Espírito, nós dedicamos a Dona Helena de Ituiutaba, a Franciele Gondim, ao Pedro, ao Guilherme, ao bebê que vem aí com a proteção de Deus, a Dona Antônia, todo esse povo maravilhoso. E aqui a Franciele Pereira Rodrigues informando o donativo. Durante as transmissões, o irmão Horácio Martins Rodrigues de Gravataí, no Rio Grande do Sul, fez um belo donativo de 50 minutos de luz pela volta triunfal de Jesus. Jesus está te abençoe, 50 minutos de luz em homenagem aos Espíritos Eternos e Pedro Rodrigues, Agripina Martins Rodrigues, Zumira Martins Krieger, Salvador Martins e Florêncio Martins, todos são homenageados, estão com o senhor nesse donativo de luz. Foto dos soldadinhos de Deus da LBV que a Vera Quedinal mandou de Porto Alegre, o Cássio e o Ícaro, uma equipe na vibração do Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus da LBV, dia 25 de março. Parabéns, Cássio, parabéns, Ícaro. E uma foto que a nossa irmã Sórria nos enviou de Divino, Minas Gerais. A Sórria, o Vanderlei, o Keverton, a Kemeli, o Pedro Emanuel, todos ligados na palavra do irmão Paiva, na palavra do doutor Bezerra de Menezes. Olha que família linda, integrada no bem. Metade do mundo está ouvindo. E a outra metade também. Família da saudosa Dona Nilza, Dona Ilza, Dona Nilza e do nosso irmão Oswaldino de Souza Ponte. Vamos elevar o pensamento a Deus e com o irmão Paiva vamos falar com Deus. Deus está presente. Meu Jesus. Que a gloriosa falange de São Francisco de Assis, patrono da Divina Legião da Boa Vontade, guarde o meu espírito, não somente o meu corpo, enquanto durmo. E se eu vier a sofrer um ataque da treva, esteja apto a revidá-lo instantaneamente. Mas peço a sua misericordiosa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Boa noite com Jesus. Eu sou o Eduardo Nicolini, falo da emissora da Boa Vontade, diretamente de São Paulo, capital, super rede Boa Vontade de Rádio, e oramos juntos a prece da vigilância espiritual, de autoria do saudoso proclamador da religião divina, irmão Alziro Zarur, na interpretação do irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão José de Paiva Neto. E nesta ambiência de elevação espiritual, vamos ouvir música legionária. Brilhou no mundo a religião de Deus, composição inspirada na série radiofônica O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração. Melodia, letra e interpretação de Maurício Garrefa, de Ribeirão Preto, São Paulo. Cortando estradas.